cruel, o gosto amargo do fé. Periferia cotidiano é violento. Sistema cruel, o gosto amargo do fé. E mesmo assim continuo sobrevivendo. Sistema cruel, cotidiano é violento. E mesmo assim continuo sobrevivendo. Vida do crime, traficante ou noiado, não importa, dá na mesma morte ao resultado. E a notícia sempre rola na periferia. Lá se foi, um, dois, mesma agonia. Realidade nua e crua, essa é a lei da sua. Mano, eu tô na minha, então fica na sua. Não, não é assim, mas que atitude. Você precisa de alguém que te ajude. Perder sua vida todo dia, o crack e cocaína. Enfim, é a rotina da periferia. Realidade me inspira a fazer poesia, relatando os fatos da vida suicida. Minha mãe não chora, mano, hoje eu tô de boa. Minha mãe não chora, mano, eu já não tô à toa. Eu sei, é um cruel depoimento, mas como diz facção, então Brasil do abandono, o povo no esgoto, sem dinheiro no bolso, se afundando no poço. Mas que vida dura, por que que tem que ser? Será que um dia vamos parar de sofrer? Nesse mundo de cão, todos perdem a razão pela procura do pão, arroz com feijão. Ensino superior, quem nasce em berço de ouro. Analfabetos e ignorantes por aí não são poucos. Diversas classes sociais, mas nem todas são iguais. Então, umas têm de menos, então, outras têm de mais. Paz é o que peço pra sobreviver. No dia a dia, quem de nós irá morrer? Será eu ou você? Pode ser, mas se não for, tome cuidado, mano, pode crer. Favela, periferia, qualquer quebrada, de repente escuta um tiro, bum, é a rajada. É correria pra tudo que é lado. Dona Maria junta seu filho ensanguentado, não se contém e desaba num pranto de dor. Mais uma mãe que pede o filho, a morte o levou. Mais uma mãe que pede o filho, a morte o levou. A morte o levou. Muitas vezes já vi muita treta errada. Por causa do pó, pede dinheiro. Cabeças baleadas. Lado escuro, obscuro. O diabo te seduz. Procura salvação, Deus, seu filho Jesus. Muitas vezes já vi muita treta errada. Por causa do pó, pede dinheiro. Cabeças baleadas. Lado escuro, obscuro. O diabo te seduz. Procura salvação, Deus, seu filho Jesus. Sobrevive quem? Só quem pode faz. Com dinheiro é bom e eu quero é mais. Pode chegar, vem então, tá tudo aí. Fuma um beck, cheira pó, a sociedade ri. Quem é prejudicado não é eu não, mas é você que tá vivendo nessa ilusão. Sai trepado na noia, na cintura o cano. Fazia varal, agora rouba banco. Cada um busca viver a sua própria vida, mas muitas vezes se esquece da sua família. Conseguir dinheiro é a meta principal. Alcançar o poder, ser o maioral. Perversidade sem limites, é muito trágico. Hoje no mundo nada é mal e tudo é válido. A humanidade perdeu os seus limites. Desigualdade, miséria, violência persiste. Muitas vezes já vi muita treta errada. Por causa do pó, pede dinheiro. Cabeças baleadas. Lado escuro, obscuro. Diabo te sendo. Procura salvação, Deus, seu filho Jesus. Não serei um poeta de um mundo confuso. Também eu não sei como será o futuro, mas o mundo está cheio, cheio de carência. A paz não existe, é só violência. Guerras, distúrbios, drogas, incompreensão. Matança, desperdício, competência, tensão. Perversidade tira do homem a sua moral. O afastando do bem, se aproximando do mal. Sistema cruel, cresce jogadas ao léu. Vida do crime perdida, gosto amargo do fel. Mundo tão desigual, tudo tão desigual. De um lado carnaval, do outro a fome total. É desse jeito? É, eu tô sabendo. E é você quem tá mudando o seu comportamento. Desabafo, relato, história, grito de dor. Brasil 500 anos, povo sofredor. Se você está longe, não tá lado a lado, tome cuidado na noite, todos os gatos são pardos. Nossa proposta persiste, insiste em não deixar furo. Iluminando os quatro cantos escuros do mundo. Muitas vezes já vi muita treta errada. Por causa do pó, pede dinheiro. Cabeças baleadas. Lado escuro, obscuro. Diabo te seduz. Procura salvação, Deus, seu filho Jesus. Muitas vezes já vi muita treta errada. Por causa do pó, pede dinheiro. Cabeças baleadas. Lado escuro, obscuro. Diabo te seduz. Procura salvação, Deus, seu filho Jesus. Sistema cruel, o gosto amargo do fé. A periferia cotidiana é violento. Sistema cruel, o gosto amargo do fé. E mesmo assim continuo sobrevivendo. Sistema forma cruel. Eu gosto amargo de fé. Sistema cruel. Pode acreditar.